não vais encontrar. Toda a força para lutar e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku foi convocado por Zhen Ho e, apesar da preocupação de todos os que o odiavam, ele queria apenas um amigo para brincar. Entretanto, Zamasu e Gohazu observam o futuro de uma espécie mortal. Mas Zamasu revolta-se com o modo de vida bárbaro daquela espécie e resolve agir. De que é que vale ser um deus se não podemos destruir o mal? Finalmente, Trunks consegue regressar ao futuro. Eu pensava que a Mai tinha caído neste sítio. Será que o Son Goku e os seus amigos vão ser capazes de salvar a Terra da destruição total? Ah? A desforra contra o Son Goku negro. Apresentamos o Super Guerreiro Rosa. Boas! Isto é pelos nossos amigos! Eu vou te matar! Para! Ele não é o Guerreiro Negro! Olha, olha o Trunks! Não te lembras? O rapaz conseguiu atingir o Guerreiro Negro durante o combate nas montanhas! Eu peço imensa desculpa! Trunks, eu queria agradecer imenso a tua ajuda. Foi graças à ajuda da Resistência. Dá-me um autógrafo. Tu achas que é a altura indicada para pedir um autógrafo? Mas... Não há mais nenhuma mais. Eu também quero um autógrafo, mas estou controlado para não lhe pedir. Está bem, então pedimos juntos. Bem, talvez não seja má ideia. Peço imensa desculpa pelo engano, mas é demasiado parecido com o Guerreiro Negro. E o outro tipo tem uma cara de malvado. Eles estão a falar da tua cara. Estão a falar da tua cara, idiota! Não pode ser. A minha cara não é malvada. A cara do Guerreiro... Não vamos falar mais sobre isto. Membros da Resistência, permitam-me que vos apresente. Estes são o Son Goku e o Vegeta. O resto é uma longa história. Trunks, se eles estão contigo, isso quer dizer que trouxeste reforços do passado para derrotar o Guerreiro Negro, certo? Hã? Mas que surpresa! Quem diria que um dos reforços tem a mesma cara do Guerreiro Negro e o outro tem uma cara ainda mais malvada do que o Guerreiro Negro? Oh, taralhocos, pá, para de falar na minha cara! Mas o que é que se passa? O plano para salvar o mundo com a máquina do tempo? Só eu, a minha mãe e a Mai tínhamos conhecimento desse plano? Mas será que... Quem é que vos disse que eu ia regressar do passado com ajuda? Foi a Mai que nos disse. Mai! Ah? o mesmo. Eu estava tão preocupado. Estás a roubar umas deixas. Estou feliz. Estou tão feliz. Eu pensei que tu tinhas morrido. Então, idiota, um homem não devia chorar por coisas sem importância. Bem-vindo, querido Trunks. Sim. Então esta é a nossa nova base. Sim. Quando recuperei a consciência e voltei a juntar-me à resistência, descobri que a antiga base foi atacada pelo Guerreiro Negro. Compreendo. Tu conseguiste proteger toda a gente. Consegui. Estes são os únicos sobreviventes. Só sobreviveram estas pessoas? Sim. E não consegui salvar mais. Mas tu fizeste o melhor que podias, Mai. No final, é isso que conta. Sim. Muito obrigada. Olá. Hã? São os sorrisos que protegeste. Trunks? Além de seres um rapazinho muito bonito, és muito educadinho. Obrigado. Um amigo da Maia é nosso amigo também, não é? Sim, sim, sim. Sim, senhor. Anda, vai sentar-te connosco. Deixa passar o príncipe. Oh. Vamos, toca despachar. Vai. O que é que ele está a fazer? Não sei. Que maravilha! Calma, não comece a pensar coisas. Isto é tudo obra da Bulma. As duas restantes cápsulas também estão cheias de coisas. Podes usá-las como quiseres. Sim! Rena, a Bulma esmerou-se. Oh, mas é claro, afinal ela é a minha mulher. Bem, muito bem, toca a comer, pessoal. Ai, já sinto a minha barriguinha cheia. Tu és o... Tu és o Yajirobe! Estou! Tu sobreviveste no futuro? Então e tu? Também não esticaste o pernil? Mas eu pensava que tu tinhas sido morto pelos androides. Não! No último momento o grande mestre da torre disse-me: tu tens de salvar, rapaz! E deu-me o último feijão mágico. Só de me lembrar eu fico com vontade de chorar. E para quem não gosta de confusões, até me admira que te tenhas juntado à resistência. Quando o mestre da torre o salvou, ele deve ter descoberto a vontade de lutar, Son Goku. Pois, mas quando chega a hora de lutar, ele desaparece e só regressa quando lhe cheira a comida. Ah? Por favor, não digas uma coisa dessas que me deixas envergonhado! Mas é verdade! Eu preciso dizer isso à frente de toda a gente! Há muito tempo que não via toda a gente animada. Muito obrigada por tudo. Ainda é cedo para agradecimentos. A verdadeira paz só vai regressar quando derrotarmos o guerreiro negro. Uhum. Tu também vais lutar contra ele? Sim. Ele vai ficar a assistir. Hã? E eu vou tratar da saúde dele sozinho. O quê? Eu também quero lutar contra ele. Nem pensar, agora é a minha vez, hã? Decidimos com pedra, papel, tesoura. Nem penses. Pedra, papel... Já te disse que não! Queres começar tu? Ai, eles dão-se mesmo muito bem. Pedra, papel... Pedra? Ah, eu perdi! E tu achas que eu ia cair nesses truques? Pai? Por favor, deixa-me lutar, pai. Este é o mundo onde eu vivo. É o nosso mundo. Deixa-me lutar. Deixa-me lutar, eu mereço. Nem pensar. Mas pai... Essa miúda é a tua namorada, não é? Hã? Se por acaso alguma coisa correr mal, vocês têm de regressar ao passado, percebeste? Hã? Ah, ele até sabe dizer umas coisas simpáticas. Está muito mais maduro. Bem, não, não é que sejamos mesmo. Muito bem, vamos lá. Mas que vista desoladora. Mas eu consigo ver o futuro brilhante desta terra quando se vir completamente livre de todos os vermes mortais. Falta pouco para cumprir a minha utopia. Humanos, preparem-se porque chegou a hora do vosso castigo. Boa! Ele assim vai conseguir ver onde nós estamos. Guerreiro Negro! Eu pensei que tinha destruído a máquina do tempo. Deixa-me dizer-te uma coisa, imbecil! Vais levar uma valente coça do Super Guerreiro Azul! Ele não ficou surpreendido ao ver a forma do Super Guerreiro Azul? É como se ele já a tivesse visto antes? Mas que extraordinário! Então é assim que a raça dos Guerreiros do Espaço demonstra a sua energia divina. Estás muito bem treinado. Mas no fim não passas de um mortal. Como é que ele conseguiu aproximar-se de mim tão depressa? Ele está muito mais forte desde o confronto com o Cachalote. Mas... eu vou mostrar-te o verdadeiro poder do Super Guerreiro Azul! Bolas, que cena, Trunks. É mesmo estranho ver alguém com a minha cara a levar uma tareia destas. Eu agora percebo o que é que o Vegeta sentiu no planeta Potaufeu. Mas Son Goku, não passas de um mortal. A forma como ele fala, achas que o Guerreiro Negro pode mesmo ser o Deus Zamasu? Bem, agora que falas nisso, até pode ser. Thank you. Mas que sensação foi esta? Meu pai! Nada mal para um simples mortal. Tenho uma coisa para te mostrar. O quê? Mas o que é que será que te está a passar? Está a mudar de cor. Olhem só para esta cor. Não é bonita? Eu tinha de escolher uma cor de acordo com as vossas preferências. Rosa. Oh, sim. Super Guerreiro Rosa. Super Guerreiro Rosa. Finalmente consegui tornar meu todo o poder do Son Goku. Son Goku, anima-te. Tu, no fundo, conseguiste atingir o cume da beleza graças a mim. Eu não estou a perceber patavina do que tu estás a dizer. Tu não passas de um mero mortal. Perceberes a nobreza das minhas palavras é capaz de ser demasiado para um ignorante como tu. Ou as minhas intenções ou a minha beleza. Sim, o ser superior em que me transformei. Eu sou um ser majestoso e divino. Guerreiro Negro! Com quem é que estás a falar? O teu adversário está mesmo aqui à tua frente! Tu ainda não percebeste que o teu papel neste combate já acabou? Como assim? Tu não passas de um número de abertura fraquinho. Palerma impotente. Cuidado, pai! Tu não és um número de abertura fraquinho. És mais um aperitivo. E que aperitivo delicioso que tu me saíste, Vegeta. Foi um gosto. Seu maldito! Pai! Tenho de agradecer a este aperitivo que me tornou ainda mais forte. Agora vou saborear o prato principal e lamber os dedos quando terminar o banquete. Maldição! Afasta-te! Não, Son Goku! Esta é a forma do Super Guerreiro Azul do Son Goku? Como é que ele consegue libertar esta energia toda? Trunks, cuida do Vegeta! Sim! Então era isto que tu querias dizer quando afirmaste que a dor nos torna mais fortes? Eu estou num patamar onde nenhum mortal alguma vez chegou. Tu também queres experimentar esse poder, não é? Sim! Talvez até alguém! Pai! Pai! Eles são iguais? Não, não são. Ele é forte. Não, o Kamehameha. Vou-te parar com isso. Eu não vou deixar que tu tomes as decisões sozinho. Mas é o Zamasu! Zamasu? És tu? O Zamasu e o Guerreiro Negro, eles não são a mesma pessoa? Nós tínhamos um acordo. Quem vai acabar com o Son Goku sou eu e mais ninguém. Sim? Hã? Sou eu, o Son Goku. Mas que surpresa! O Zamasu é o inimigo e juntou-se ao Guerreiro Negro. Nós não podemos vacilar ou isto vai acabar muito mal. Vamos a isso, Trunks! Como? Os teus ataques não resultam contra o Zamasu? No próximo episódio de Dragon Ball Super, o Deus com o Corpo Invulnerável. A Ascensão de Zamasu. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!